6191, está pronto para o táxi, com autonomia de 4 horas, uma centena agora, até lá agora. Oceaner 6211 no táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118, décima 95, ajuste na 0 no meio. 16, Pátio Índia para o ponto de espera 2, 6, 2, 9. Coordenando para chegar acionamento com a equipe de Salixão para o táxi. Livre vai chamar táxi 865. Bruno 963, close 32, chame no 9.8, por favor. 398, bom dia, 963. Salvador, bom dia, é o Azul Alfa, é isso aí, papá. Azul Alfa, que circula para siga. Bom dia, estamos desejando posição de rebote do Pátio 3 até a posição número 8. A senhora poderia confirmar se já está livre, por gentileza, com o Azul? O Azul Alfa, que circula para a número 8, foi liberado agora. Está bastante chance para a transição de rebote. Pátio 3, aguardando autorização, Alfa X-Ray Papá. Alfa X-Ray Papá, autorizando início de reboque, reporta na saída do Pátio 3. Reportará na saída do Pátio 3, Alfa X-Ray Papá. Salvador, um bom dia, Oceaner 6219, estamos aproximando do ponto de estamos prontos. Oceaner 6219, ainda cola pista 10, evento 140 graus, 129. Ainda cola 10, 6219. 0319. 1865, táxi autorizado via Pátio Índia para o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 118, décimo 95, ajuste na 0 no meio. Pátio Índia 295, 1016, 1865. bom dia, 865, ponte espera pronto. 39,37, chame 198, boa. É 29, chame 199, decimal 8. 198, bom dia. 2865, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 140 graus, no desmanche. Alinha e decola no zero, boa noite, 65. Autorizado até o portão 08. Autorizado até o portão 08, obrigado. Controle 865. Sim, Nicolas 40, bom voo. Obrigado, bom dia. Tango Mike, Charlie Alpha, November confere pronto cópia para o Afonso. Mike Charlie Alpha, autorizado para o Afonso, nível 190. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Lossar, aciona 5142, controle 119.8. Charlie Alva sente, decola da pistão na 7, curva à esquerda, mantém a saída Lossar. Mike Charlie Alva, correto, sem, aguarde, mantém no escudo. Abre com a Mike Charlie Alpha, Paulo Montano. Mike Charlie Alpha, modifique sua saída para Momos direto. Decola a pistão no 7, mantém a curva à esquerda. Mike Charlie Alpha, correto. Confirme o pátio. Estacionamento, torre 1-8-95, Mike Charlie Alpha. Alô, Salvador, tá 3125. Siga. Gente da informação 90, autorização Guardião. 3125, aguarde 4. Aguarde. Então, 3125, pronto, Caveia Galeão? Mas liga. Autorizando Galeão, nível 340, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Upper Zulu 10, ex-map, após conforme. Aciona 5150, controle 119.8. Autorizado Galeão, nível 340, saída da El, Leda, Motiva. O Pesolo 10, esse mapa segue conforme rota. Transporte 5150, controle 198, 3122. Então, 3125 está confirmando curva à direita após a colagem. Mais curva à direita. Correto, para posicionamento, então 3125. Oi, Salvador, bom dia, Gol na 649, uma mídia de externa, trem baixo travado. Chego na 649, reporte visual com campo, sem chuva na vertical, pista molhada. Tente empatar a visual, Gol 649. Bom dia, 25003, 30 no Gênero. 649. 649, vento 170 graus, norte, pouso autorizada. Pista 10. Teve pouso, pista 10, igual 649. 7, pronto, Guarulhos. 5003, não está pronto, 5003, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, após conforme. Aciona 5152, controle 119.8. O Azul, com licença, está autorizado para Guarulhos, ele voou 360, rota do plano. Da El, Leda, Motiva, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, após conforme. Decolando da 10, curva direita, é da El, Leda, Motiva. 5152, microfone, 19.8, controle 119. 5003 correto, para posicionamento. Na ponte 1, claro. 649, solo os 1000, chame 121 no espanhol. 219, graças, gol no 649. Salvador, bom dia, gol no 649, Bruno, você escuta. Bom, o nome é 49, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, o gol no 649. Salve, Salvador, bom dia, gol 15-2, com autorização para reboque da 7 para ponte, a ponte 6. Juliette, confirme posição. Tá na 7, no pátio 1, para o reboque da ponte número 6, no pátio 1. Dolphin, já ouvi, que rebaixa o término. Autorizado início do reboque, rebaixa o término. Ok, obrigado. Iniciando o reboque. Solo Salvador, é o Sam Mike, Excel e Hotel na posição 9 do pátio 3. Que o senhor chega. Estou em utilização de reboque na posição 9 do pátio 1. Tem que o senhor está ausente, abaixo para a utilização de reboque. Ok, estamos no seu aguardo. Salvador, Tantra 325, inspecionamento no 4. Tantra 325, mantenha a posição e aguarde a autorização para posicionamento. Aguarda. Mike, X-ray, hotel, solo. Na sua escuta. Mike X-ray Hotel, autorizado em início do reboque, reporta na saída do pátio 3. Reportaremos na saída do pátio 3. Muito obrigado. Attention, taxi, Mike X-ray Alpha. Tabatango Lima, Aquilo Bravo, informação em curso Oscar, aguarde para a cópia. Solução, Presidão 3125. Solução 3125, coordene pushback para a equipe do solo e chame para o táxi. Autorizado, 3125. Papa Tango Lima, Kilo Bravo, eu falo. Papa Tango Lima, Kilo Bravo, eu falo. Tango Lima, Kilo Bravo, informa que nível 080 é abaixo do nível mínimo da FGC. Confirme se já voa visual nessa rota. Kilo Bravo, ciente, aguarde. Salve, Salvador, Golfinho de Luiz, que informou a terra do reboque na ponte 6. Fique Luiz, que ciente. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia. Mike SP Hotel, aguardando autorização para ingresso no pátio. Mike SP Hotel autorizando ingresso no pátio principal para a posição 09. Azul 5006, abaixo para o posicionamento. Próximo para o taxa 3125, com 141 a bordo, alternando barulho, 3 horas e 50. TAN 3125. Parque aprovado à direita via Índia para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 192, decimal 95, ajuste na 017. Tati aí, após a espera da 10, 507, 312. Tango Lima, Kilo Bravo, espera da conquista Transcópia. Tava Tango Lima, Kilo Bravo, para a vitória da conquista. Confirma o Pátio, a pista que decola. Alô, alô, torre de controlamento de Salvador, bom dia, papai, meu uísque bravo, uísque passou duna, estável ali as pistas 10. Fala, gente boa, só alegria na Bahia. Sem chuva no vertical, vento 160 com 4, reporte visual. Beleza, obrigado, irmãozinho, vai reportar a distância. 5141, controle 119, decimal 8. É igual a gente aqui, pô. É isso mesmo. Lima, Kilo Bravo, correto para acionamento, chame torre 198, decimal 95, ajuste no 097, confirme para o AB. Oi, Salvador, tá 3125, passou a decolagem. 73125, mantém o ponto de espera. Lima, Kilo Bravo. Achante, chame pelo táxi, Bravo. 5003, Pushback acionamento, por dentro da equipe do SAR, chame para o táxi. Estou, Papa Romeu, isso, Bravo, isso, baixar e travar. Gente, isso, Bravo, isso, pouso autorizado, pista 90, centro permanece, 170 graus com 4 nós, pista molhada. Ato! O táxi em Maquilo Bravo, chame ponto de espera pronto. Autorizado o táxi em Maquilo Bravo, como número 2, chame no ponto de espera pronto. E o Maquilo Bravo, 402 da companhia. Ele chamou pro táxi, então, como número 1, repasse pronto, né, papá? Sinal de pronto, cabeceiro no 7, Mike Tchel Alfa. Autorizado alinhar e manter. Pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, 3-1-2. Bravo Whisky, solo 1-4, libera direito, chegando no 2-1 na décima 9. Um grande abraço. Chegando no 2-5, autorizado a decolar, feito no 70 graus, 5 nós. Solo Salvador, é o Tan Mike X-Ray Hotel, forma o tempo, reporta a posição 9 do Patinho. Muito obrigado, bom domingo. Gente, momento. Tá pra Romeu isso e Bravo isso na escuta do solo? Tá pra Romeu isso e Bravo isso na escuta do solo? Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, autorizado táxi via Alfa Juliette, reporta para ingresso no pátio principal. Azul 5003, autorizado táxi à direita via Índia para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-8, décimo 1-5, ajuste na 0-7. Momento. 3125, decola 16, chame 19.8, por favor. 19, chamará, bom dia, 3125. Bravo East autorizado, ingresso pátio principal. Apoio. Então, autorizado ingresso no pátio principal, reparta na Lima. Gente, do 003 não tem a porta de terra. Ele é autorizado a decolar a pista no 7, então no 60 graus 5 nós. Pode falar do nosso palco, pode colar. 25003 a linha e mantém. Cabeceira 10. Wish Bravo Inch, autorizado táxi via Lima, Mike, na Quebec, torre 118.95. Daniel, Alfa de Colos 19, segue na ponta, chama o controle 198, por favor. Controle 098, vou guiar na lateral. Bom dia, Gona 759, Oscar, autorização Guarulhos, 21-1. Gona 759, Oscar, confere pronto cópia. Temativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Apresulou 10, Brise, apresulou 16, após conforme. Aciona 5160, controle 119.8. Barulhos 360 autorizado, decola no 0, curva direita, da El, Leda, Motiva, apresulou no 0, Brise, apresulou no 6, 5160, 19.8, Gona 759. Gona 759, correto, chame para posicionamento. Não haremos, deixa mais. Nolo, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, não tinha informação em curso, lógica, pronto, cópia. Cereza 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, após voa Oplor, Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu, após direto. Aciona 5154, controle 119, decimal 8. Autorizado 180, decola da Arbor, curva à direita, saída Arbor, após o pilar, após direto. Passarela 2263, correto, sim, para posicionamento. Salvador, bom dia, sou 4234, presidente da informação ótica, presidente de táxi e polícia. Azul 4234, Oscar, confere tanto quanto. Autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Pouca, Jamo, Caju, número Whisky 58. Aciona 5162, controle 119, decimal 8. Autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Pouca, prossegue Jamo, Caju, número Whisky 58. Mas eu gosto de 234, correto, chame para o posicionamento. Gente, 03 de Clube 23, chame 198, por favor. 198, bom dia. 19. Prossiga. Cruzado táxi, chame no ponto de espera pronto, fica muito grave. Meia dúzia ou três? Três, um, dois, três? Torre Salvador, bom dia, Golo 755, estabilizado, Elias, standby para o trem. Bom dia, Golo 755, reporte quando visual com campo embaixo e travado, agora chuva leve, pista molhada, vento 190 graus com 3 nós. Pode olhar, visual com trem embaixo, checado no 755. Lendo pronto, cabeceira no 7, bravo. Bono 755, trem embaixo checado, uma milha do externo com campo avistado. Bono 755, avistado, pouso autorizado, pista no 0. Leve pouso no 0755. 7, aguarde Lima Kilo Bravo. Então, possível esquerda do Boeing que passou sobre o 97, quando todos sem nível de decolagem, evento 180 graus com 2 nós. Boa, ano 759, guardando aqui de Salo e chame para o táxi. Olha, táxi, bom, táxi. Salo, Salvador, boa, ano 755, livrando a sua escuta. Bom dia. Boa, ano 755, bom dia. Táxi, via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, boa, ano 755. Gol no 649, estamos com informação Oscar, posição 02, para Porto Seguro, autorização de trânsito. Bom, o 649, pode já confere pronto.